Escanteio para o Vasco. Vai lá o Juninho para a cobrança. Felipe fica na sobra. Na área, Viola. Veja a bola. Sobrou com Viola. A chance. Gol do Vasco! Vasco 0 para o Vitória.